Zero, contato radar, submanter o nível no 90, mantenha a cera pouca. Tá 300 por 0. No 7 Guarulhos, 360, via Fezulu no meio, da cola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120 da cima 8, aciona 5423. Zero, chama em Recife, frequência 1225, alterne 1545, tá 3520. Recife 1285, 2545, tá 3520. 1685, a primária. 1685, bom dia. Bom dia. 3399. Tá, 3399. Guarulhos, 360, via Pêssego 16. Decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridger, controle 120.8, aciona 5425. Autorizado Guarulhos 360, conforme o ator pano pelo 16, decola 10, curva na direita, na Dael, Leda, Bridger. 1208 é o controle, 5425, transponder, tá 3399. Correto, é ponto puxo. É ponto araço. Então, 3399, pushback acionamento no 06. Autorizado, pushback acionar, ataque 3399. Ataque 3399. Certo, bom dia, identifique. Senhor Toyan, aqui contato radar, 68 milhas, Goiás de Salvador, vigilância. Atendendo 710 na Pura de Mar e reporte para descida. Senhor Toyan. Desça até o 050, Senhor Toyan. Boa noite, no 7. 3399, estimado táxi. Mais ou menos, mais 30 segundos. Boa noite, no 7, autorizado, pushback, sinal, perfect. O táxi, o 3399, galeão, 4 horas e 10, 143 a bordo, já. O gol, no 8, no 7, aguarda, R2, táxi, reta, aguarda, após iniciar o push, a porta táxi. Aguarda, posso, o Charlie, agora nós estamos. 3399, táxi, pátio índio, reporta ponte espertão no 0, pronto, que negão no 0, no 8. Afirmativo, pátio índio, reportarão ponte espero da 1 no 0, tá 3399. Vento 150 graus, 109, autorizado a linha decolar, pista no 0. Ativa a linha decolar, 9, Decolar 241, controle 120, décima 8. 399, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 73399, solicita Dael. Bom dia, contato radar, manter o nível 360, vê Dael. Dael para nível 360, certo? 3399. Uno Índia, Monte Esperadão no 02, aqui. Esperadão no 0, reporta pronto, que negão no 0, no 8, ou no 8, não sei. A correta está pronta no ponto de agora na 8, na casa. Mantendo a coroa 170, evitando formações. Gente. No 703, a linha de colapso no 7, vai ficar no 50 graus, 089. Tango Serra Kilo e Yankee, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Ajuste altímetro no 08. Para 2000 pés, 6-18, reporte na estabilizado. Nota aí. No 7, você vai falar dos 47, controle com 2-7-8. 2-0-8, bola lá, está na 7. Salvador Gol 1-8-9-7, passando agora 2000 pés, ascensão 360 da Euleda. Bom dia, com 8 no 7, contato com o radar, submantém o nível de voo 360, vai da Euleda. Já dá, Gol 1-8-9-7. Sai 3399, chama centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. 125 1 no 3325, 73399, Recife, bom dia. Bom dia. Desvia esquerda, proa 180 por 10 milhas. Gente, livre desvio, 87. Gente, 187, livre. Galeão 380 via Upper Zulu 10. Decola a pista no 0 com a direita, será da Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, aciona 5430.